nunca perda! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet! Elo perdido no ar! Meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio oitentista. E olha, eu vou falar pra vocês, não é só o episódio, a gente tem uma surpresinha, né, Brunão? Ô, e como, rapaz? Pois é, cara, a primeira surpresa é que o Miotti não está aqui. Quanto amor. Vamos fazer uma aula virtual. E a segunda surpresa eu digo já já, mas eu não posso começar o programa sem apresentar antes os meus compadres e a minha comadre que está aqui comigo. Está comigo o Brunão. E aí, galera, beleza? E que saudade dos anos 80, cara. Cara, sim e não. Sim e não. Sim e não, porque no Brasil anos 80 era Sarney. E aí era uma merda do caralho. Não, mas tinha muita coisa boa, cara. Muita tinha coisa não, boa. Tinha, a gente tinha, vai falar sobre isso. Tá comigo também essa coisa fofa, essa coisa linda, essa coisa maravilhosa, a Memel. Fala, Mel. Eu tava lá e eu não escapei do Chitãozinho e nem da lambada. Até Caramba. Hoje, porque o teu cabelo, inclusive, estava igual ao do Chitãozinho. Eu quis relembrar, fiz meus moletinhos. É, tô percebendo pela foto no Skype. Se ferrar. Esse cabelo Chitãozinho é essa cor de quem pega sol o dia inteiro. Aí fica esse cabelo queimado. Cor de lagartixa. Não é, velho? E aí fica branca pra caralho. Aí fica a pele tutu, hein, cara? Fica aquele craquele. O príncipe lá da Inglaterra foi te ver, cracudo? Foi. Foi? Foi, deu uma pedrinha pra ele. Fica muito bom. Olha só, interneticos, recebendo aqui com a mais alta das honras, agradecendo muito por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje gravando. Está aqui o Rafael, ô meu caro, seja bem-vindo ao Jurassic Cast, cara. Opa, é um prazer todo meu poder estar gravando aqui esse programa muito legal. Fala um pouco dos anos 90, mas já deixo claro, né? É 80? Ah, que pena. Por isso, cara, eu gostava tanto dos anos 90. Tinha Pantanal, eu não vi os 80. Né? Poxa. Ok, cara, então, valeu, obrigado, vamos derrubar ele. É, então, valeu, mas antes de você sair, antes de você ser sumariamente expulso, eu vou te pedir só um favor. Fala assim, vai rolar o adultério, fala. Vai rolar o adultério. Me escapara. Sabe, olha só, internet, o Rafael, ele é professor de história e historiador, cara. Como assim, Jurassicast? O que vocês estão aprontando? É agora que a gente vai contar a surpresa. O que é que nós estamos aprontando, Brunão? O mês dos anos 80, olha cara. Só, começou cara. No programa passado com o nosso querido Rock 4. É, mas começou de forma sutil. Né? Isso. Começou sutil. Sutil como um paquiderme, né? Mas tudo bem. E agora continua aqui nessa série onde a gente vai falar sobre os anos 80 de uma forma diferente, né, Calavera? A ideia é ampliar nossos horizontes. Isso, exatamente. Porque como é que esse povinho da internet, eu vou dar uma rotada, porque olha, eu vou dizer que nós estamos virando... Bota o seu monóculo e o seu bigode. Nós estamos virando doce de Nordeste e eu falei que não é de agora. Já avisei no último programa, entendedores entenderão. Que bosta. Os programinhas que existem por aí da internet, quando eles falam de anos 80, como é que eles falam de anos 80, Brunão? Ah, é sempre o que eu mais gostava de... É. Ai, era tão legal, ai... Desenho dos anos 80. Ai, isso, legal. Séries dos anos 80, não sei o quê. Ai, minha mãe me dava faxinelada, era tão legal. Ai, na época a gente podia apanhar, era tão bom, né? Ai, tão bom. Era brincadeiras dos anos 80. Dança lambada, ai, que legal. Jogo de tabuleiro, essas babaquices. Normalmente fica só na parte de pop. Nostalgia. É, né? Exatamente. Resolvemos fazer uma coisa muito melhor do que todos os programas da internet. Nós vamos fazer um apanhado geral, nós vamos explorar geral dos anos 80, cara. Então nós vamos falar sobre política nos anos 80, como é que tava o mundo, como é que tava o Brasil nos anos 80. Tá aí, entenderam agora, historiador? Mas, pois é, tava uma merda. Ou nós vamos falar sobre a tecnologia dos anos 80, como é que pois é, né? As coisas têm que melhorar, né, companheiro? Então, assim, a gente vai falar de tudo, cara. E moda, tecnologia, comportamento. Cara, vocês sabiam que tudo que existe nos anos 80 é culpa da Jane Fonda? Isso. Não, meu Deus. Vocês não sabiam disso e vocês vão descobrir. E vocês vão descobrir isso aqui no Jurassic Cast. Então vamos pro programa, meu povo. Daqui a pouco a gente volta. She's a maniac. Eu já pus minha polêmica. Meu caro Rafael, como estava o mundo no final dos anos 70? É a Guerra Fria, né, cara? É a parte mais importante. No fim da Guerra Fria, isso em termos globais. E no Brasil, o fim do regime militar, né? E o mundo começa a mudar definitivamente para o que nós vamos ter como capitalismo nos Estados Unidos à frente. Foi em 89 que o muro de Berlim cai. Não, exato. Foi em 90. Foi em 89. Tá, caiu o muro de Berlim, exatamente. É que estava lá o Pedro Bial. Pedro Bial. Salve, salve! Vocês estão do lado do muro. Mas olha, gente, Pedro Bial, cara, ele era um jornalista, cara, e hoje ele apresenta o BBB. Onde as pessoas foram parar por causa do dinheiro, né, cara? Eu já falei sobre isso aqui e repito. Meu irmão, o cara cobria guerra. Ele hoje trabalha ganhando 20 vezes mais fazendo chamadinha de Big Brother no estúdio. Ele tá muito melhor. É isso que eu tô falando. Muito dinheiro, melhor. Cara, é isso aí, meu. Eu estaria no mesmo lugar que ele. Você acha que eu ia dar? Vou lá cobrir guerra, levar tiro na cara. Uma porra nenhuma. Você é doido, né? Mas, cara, os anos 80 foi uma década praticamente singular, né, cara? A época que os Estados Unidos era amigo do Saddam Hussein, deu treinamento pro Osama Bin Laden, era tudo diferente, cara. Aquela época era tudo diferente. Os Estados Unidos não deu treinamento. Quem deu treinamento foi o Rambo. Por isso que deu essa merda toda. Os caras, meu irmão, vamos fazer uma zoeira nas torres. Desabar as torres, mas também quem sendou os caras? O Rambo, velho. Não tinha como dar errado, né, bicho? Tinha como dar tão certo, né, cara? Não, mas tirando a zoeira aí, o lance dos anos 80 é que tudo ficou polarizado, assim, pelo menos política e economicamente, né, nessa questão de capitalismo versus socialismo, né? Quando eu era criança e vocês eram um pouquinho maiores... Vai pra merda. Os livros de história e geografia falavam de primeiro, segundo e terceiro mundo. Isso é verdade. Era cartilha. O primeiro mundo era os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo era os países comunistas, e o terceiro mundo era os países todos os outros. Brasil. Era o resto. Independente que eram capitalistas ou não, não eram ricos, né? Então era o terceiro mundo. E o Brasil tava aí, né? Era um país de terceiro mundo. Que merda, era, né, velho? Era a xepa. Era a xepa. Terceiro mundo, né, velho? Era a xepa, cara. E ainda me vem o desenho. desenho dos Thundercats e fala que eles caíram no terceiro mundo, lembra disso? Lembro, caíram aqui. Era o terceiro mundo, era no Amapá. No Acre. Mas porque hoje em dia ninguém. Os livros são proibidos de alguma coisa do tipo. Nenhum livro mais vivo. Sim, porque é degradante, né? É que agora é bullying, né? Tudo é bullying. Não, é Não, caramba, é degradante. Bullying é geográfico. É. Bullying da ONU. Bullying da ONU. Aí, cara, filme de pra mundo, criança, né? Cara, aparecia peitinho, aparecia a gente dando tiro, explodindo a mão, deu tiro na cabeça dos outros. É, o exatamente. O passava, pô, nisso... Não, Howard, o pato, cara, aquela mulher transa com o pato, cara, zoofilia e pra criança, 3 horas da tarde, tranquilão. Curti muito. É, o que acontece efetivamente é que nós entramos na década de 80 da seguinte forma, como o Rafael já falou aí, a questão do Brasil, como o Brasil tava... já estava acontecendo as diretas já e tudo, o golpe militar já estava perdendo força, os militares já tinham roubado o que tinham que roubar, então ele já estava de saco cheio do país e queria entregar logo essa bucha na mão do pessoal que achava que estava querendo fazer mudar alguma coisa. Isso, importante dizer o que foi o Direta Já, porque pode ter gente que não sabe o que é. Foi um movimento que exigia que o presidente, os políticos de forma geral, principalmente o presidente, fossem escolhidos através do voto. Os militares primeiro fazem uma abertura leve onde o presidente é escolhido indiretamente, outros militares, outros políticos iriam entre eles próprios eleger o presidente, e a Direta Já era justamente para acabar com esse voto indireto e o povo poder escolher diretamente o seu representante. Toda a década de 80, financeiramente falando, economicamente falando, foi um momento muito delicado no Brasil. Foi justamente nessa transição entre o golpe militar e por isso a reforma constituinte no Brasil. E economicamente a gente estava em frangalhos, né, Rafael? Porque nós tivemos o plano Sarney, por exemplo, que foi aquela coisa galopante, que você ia dormir com, sei lá, com a carne a 2 cruzados, e acordava com a carne a 2 cruzados e ia dormir com a carne valendo 500 cruzados. Cara, né? tem lugares que a década de 80 é chamada década perdida, porque eu não acho muito correto, mas também entendo o motivo, porque na década de 70 os militares no Brasil, eles fizeram o tal do milagre econômico, que era uma maquiagem filha da mãe, né, mas que parecia que a economia brasileira ia muito bem, e no começo da década de 80, e por aí foi se estendendo, tudo tava desabando, né, tudo, a economia no Brasil tava um lixo, é isso que você falou, hoje em dia a gente... Eu não entendo, porque eu não vivi, vocês um pouquinho de nada a mais do que eu, mas o pessoal que nasceu no final da década de 90, começo de 2000, não entende. Minha mãe me contava, meu avô falava, que você ir comprar um feijão hoje, um exemplo, né? Não existia o real, mas um exemplo, ia comprar hoje a R$1. Amanhã era R$2, e depois de amanhã era R$2,80, e daqui a 3 dias era R$3,50, e por aí vai. É, você tinha aqui a família inteira no mercado, cada um com um carrinho, encher, tudo num dia só, tipo, anunciou que amanhã o preço ia aumentar. Ia todo mundo, comprava, sabe, gastava os 4 salários da casa, enchia, tinha que fazer estoque. Porque você não sabia se amanhã você ia conseguir ter o dinheiro pra comprar aquele tanto de comida que você comprou um dia antes. Pois mesma coisa a gasolina, você tinha que encher o tanque, catar aqueles galãozinhos, sabe, de 10 litros, mas aí, 5 não, mas litros. A gasolina é diferente porque foi a crise do petróleo no Oriente Nossa Médio. Nossa senhora! Que, mas é, que inclusive bem... gerou... Não, sim, mas foi... Não, isso aí que você tá falando é perfeito, porque mostra direitinho que no Brasil, pelo menos a gente aqui no Brasil, tava sofrendo horrores. A inflação, pra ter uma ideia, hoje em dia a inflação é por mês e por ano, né? Isso. A gente tá em... 6%, né? Vai algo 6,5%, do tipo. 6,5%. É, 6,5%. Então. Na época era inflação diária de 30% a 40%. Uhum. Não, teve uma época do plano Sarney que... Essa é sacanagem, não, isso é sério, tá, gente? A carne, ela mudava do dia pra noite. E assim, desculpa, do dia Sim. pra noite não. Da manhã pra noite. Se de manhã você não comprava a mesma quantidade de carne com o mesmo dinheiro. Não mesmo. Era uma coisa desesperadora. Paralelo a isso, como a Melina muito bem lembrou, que eu tinha até esquecido, tivemos a crise do petróleo também, que teve a questão da guerra do Oriente Médio, a invasão do Irã, o Iraque invadiu o Irã, que foi aquela zona toda porque simplesmente quase acabou o combustível no mundo, mas por assim isso dizer. Já foi nos 90, já. É, mas começou nos 80, né? A invasão foi nos 80. O problema no Oriente Médio nunca acabou, né? Nunca acabou, é verdade. E paralelamente acontecendo isso, nós tínhamos num vizinho nosso, vizinho do norte. Um vizinho rico? É o primo rico, cara, que vizinho tá meio longe, né? Ele é o Brunão do continente americano. Vocês estão entendendo o paralelo? É o Brunão do continente americano. As pessoas vão achar que eu sou milionário. Não, imagina. Só bastardo. Só um pouco. Você é só um pouco. As pessoas vão achar que eu sou... Vão me sequestrar relampigamente. Não, olha, se você for sequestrar o Brunão, vai dar merda, porque tu vai precisar, no mínimo, de uma Scania pra rebocar esse trabuco. Não, só queria dizer que eu não sou rico, tá, gente? Não, sacanagem, isso é piada, piada, gente. Então, assim, nos Estados Unidos, a gente tinha uma revolução um pouco diferente do que estava acontecendo no Brasil. Enquanto a gente estava caminhando pra, sei lá, pra aos frangalhos, por assim Cara, dizer, Cara, né? o Brasil, nessa época, ele tinha uma dívida externa absurda. Sim, da década de 80 inteira, praticamente, a economia do Brasil, ela servia apenas pra pagar a dívida externa. Se você vendesse o Brasil, não ia dar o dinheiro pra pagar a dívida. Não, e era uma coisa assim, que era a dívida pra pagar a dívida. Nos Estados Unidos, o que nós tínhamos? Nos Estados Unidos, você tinha um exacerbado estímulo ao consumo, né, cara? Eles saíram da década de 70 com a economia muito fraca, né? Eles estavam com o orgulho muito ferido. Isso. Com a guerra do Vietnã. Era um orgulho e dívidas também por causa da guerra. É por isso que depois da guerra do Vietnã, que se eu não me engano foi o final de 60, se eu não me engano, 70, algo do tipo, os Estados Unidos começou a invadir todo mundo, cara. Os Estados Unidos se meteu em todos os lugares do mundo, quase. Era uma briga ele que tava entrando. Ele comprou briga com todo mundo porque ele não queria deixar ninguém ser comunista, porque ele tava com medo do Vietnã se espalhar como uma doença de comunismo. É verdade. É. Então os Estados Unidos faz o quê? Ele, ainda por causa da perda, da derrota no Vietnã, ele começa a tentar alastrar o poder dele por todos os lugares pra garantir que o capitalismo fosse quem mandasse em todo mundo, entendeu? É aí que entra a história, por exemplo, que a gente já citou aqui, dos Mujahideen, que foram treinados pela CIA lá no Afeganistão para enfrentar os soviéticos. Exatamente. Criaram um monstro, né? Não, essa os como é que é o nome? Os Mujahideen. Inclusive o filme do Rambo, aquele filme horrível, Rambo 3, não é tão horrível assim, não. Mas também não é bom. Porra, meu, eles criaram os Saiyajins, velho. Que Saiyajin? Caraca, velho. Eu sou bad. Esse grupo que você falou, Bruno, eles viriam a ser o Al-Qaeda, né? Exatamente. É, inclusive tem cena do próprio Osama Bin Laden sendo treinado aí pelo pessoal da CIA, cara. Ele foi um dos que aprendeu a mexer na AK-47, o escapão. Como estava preconceito no mundo, né? Nós temos aí África do Sul. Nelson Mandela estava preso ainda. O apartheid na África do Sul, aquela situação que o negro não podia falar na frente de um branco sem permissão. O mundo era muito diferente do que a gente vive hoje. É, porque muito. As tensões de fronteira estavam à flor da pele, né, cara? Principalmente com a questão da Guerra Fria, que ainda estava vivendo, não estava indo no ápice, por exemplo, como a crise dos mísseis em Cuba, mas a gente tinha o fantasma presente diariamente de uma guerra, de um holocausto nuclear. Inclusive foi na década de 80... que rolou o dia em que quase rolou a guerra nuclear, né? Ficou por um botão a terceira guerra. A Guerra Fria foi uma das maiores estupidezes que o ser humano já promoveu. Acho eu que só atrás do holocausto nazista que tivemos em 40 e 45. Um russo chamado Stanislav Petrov foi o cara que, em setembro de 83, ele evitou a guerra nuclear, cara, que ia acontecer inevitavelmente. O erro do radar é isso? Exatamente. O que aconteceu? O cara era um oficial lá num dia, lá no bunker, perto de Moscou. Olha como a parada era estúpida. Você tinha um oficial pra fazer a varredura do radar. Porque o radar não era muito bom, mas ele tinha um oficial pra fazer a varredura do radar do espaço aéreo americano. Exatamente. Desculpa, soviético. Soviético, isso. E aí ele tava lá trabalhando, né, naquele trabalho e tal, olhando radarzinho, pipipi, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco os computadores começaram a indicar que um míssil tinha saído dos Estados Unidos e tava se movendo em direção à União Soviética. Caraca. O tenente lá, o tal do Petrov, ele na hora ele teve que deduzir que tinha sido um erro do computador, já que não era possível que os caras estavam atacando, e considerou aquilo como um alarme falso. É, ele teve um pouco mais de 5 minutos para decidir. Se ele apertava o botão para se ele avisava Moscou, exatamente, se ele avisava Moscou que a União Soviética estava sendo atacada e eles iriam disparar os mísseis em represália aos Estados Unidos. Isso. Ou se ele acusava aquilo como um defeito de máquina. A guerra nuclear é uma tensão de seguinte forma: quem atira primeiro vence. Porque depois que o míssil nuclear, depois de um grupo de mísseis nucleares atingirem os alvos, o alvo é obliterado, destrói tudo. Então o radar serve pra quê? Quando você pega o míssil no alto, você não pode deixar o míssil bater no alvo pra você ver que tá sendo atacado. Você teria que lançar os seus mísseis. Né? Não é nem interceptar, teria que lançar os seus mísseis. Antes de você ser destruído. Isso, pra então, você teoria, poder também ferrar o outro. Exato, os mísseis se cruzariam mais ou menos pelo alto, sem um interceptar o outro, e os dois lados seriam completamente devastados. Ou essa seja, que é a história. Nesse ponto, esse é o cara que ele evitou que a Terceira Guerra Mundial tivesse começado. E o que é que aconteceu, Bruno? Ele acabou evitando que rolasse um incidente. Mas pouco tempo depois, os Estados Unidos ficaram sabendo do acontecido, né? A imprensa mundial começou a propagar isso. E essa época ela estava vivendo essa tensão do holocausto nuclear mais do que nunca, sabe? Mesmo que a crise dos mísseis de Cuba tenha sido um evento, né, que poderia ter eclodido uma guerra nuclear, nessa época aqui também a tensão era grande, né? E o Ronald Reagan inventou, cara, um projeto chamado Guerra nas Estrelas. Caraca, isso foi engraçado, viu, velho? Gastou milhares e milhares de dólares nesse projeto Guerra nas Estrelas, que era o quê? Com a economia em frangalho. Isso. Que era o quê? Era uma... uma rede de antimísseis nucleares. Isso, exatamente. Era um satélite que ficaria orbitando a Terra. E se por acaso um míssil transcontinental fosse lançado, o satélite ia lançar um raio laser e matar e destruir o míssil. Pois é. Graças a essa ideia maravilhosa que ele teve, hoje em dia é proibido levar qualquer tipo de arma para satélites ou estação espacial. Só de emergência, pistolinha no máximo pode ser. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Se os Estados Unidos estavam com a economia não lá essas coisas, a União Soviética não tava tão boa assim também não, né, cara? Não, assim, pelo contrário. O negócio lá era mais embaixo, né? É, nós estávamos com o surgimento do... que já tinha entrado no poder, que foi o Gorbachev, né? Que entrou com a política da... como é que é o nome? Era? Perestroika. Perestroika. Da Perestroika, né? Que era abrir o comercialmente a União Soviética. Porque ele percebeu, ele falou, cara, se isso aqui continuar desse jeito, o país acabou. E na verdade a União Soviética tava uma merda. Comunismo é... ou é todo mundo comunista... ou ninguém é comunista, porque não dá pra ser um pouquinho de cada. A economia não sustenta e as pessoas não aceitam. É, a não ser que você seja na China, né? Mas onde aí, você não tem direito de é na base escolha, da repressão. Né? Não, mas aí que tá. A China, ela é comunista igual a Rússia. Isso. Rússia. Sim, mas a China tá conseguindo conviver com esses dois lados, de ser um país comunista capitalista, justamente por causa disso que o Bruno falou, cara. Uhum. Lá é repressão pura e simples. Sim. Na União Soviética, você tinha ainda o direito de se expressar. É, na China, a internet, ela é filtrada, ela é bloqueada, entendeu? Então, assim, você tem termos lá na China que são proibidos. Não só isso, cara. Pornografia na China não, é proibido. Por isso é o de menos. Que ironia, né? Isso é o de menos. Na China é proibido. Velho, o trabalho na China é, assim, só não é escravo porque o cara ganha, tipo, um centavo por hora. É, ele ganha um sabonete por dia lá. E isso, tá, mas é nessa base, entendeu? O cara ganhar um centavo por hora. Por isso que hora. Tudo é barato lá. Isso. E eu trabalhei, né, em importadora, tipo, é tudo feito na China. Tudo se é feito na Se você quiser um China. Produto de um centavo a um dólar, eles vão te fazer. Isso. Mas de um centavo, você saiba que são velhinhos e crianças fazendo. Isso. E é aquele negócio, é tanta gente lá que vai ter mão de obra, foda-se. Voltando aos anos 80, então o Reagan criou essa porra desse projeto Guerra nas Estrelas e tal. E ele precisava alavancar a economia. Isso, fez um estardalhaço. E nessa época, a economia dos Estados Unidos, ela acabou sendo incentivada pelo governo como uma... Começou a rolar uma certa... Não é que é uma propaganda, mas assim, tudo era baseado na busca pelo bem-estar da satisfação pessoal. Criou-se uma... Eles estavam desenvolvendo cultura. Uma cultura nas pessoas. Assim, lógico. Isso. Você... Porque propaganda, você coloca, ela acaba, tem o hype e passa. Não, eles estavam construindo uma cultura nas pessoas, de ter um bem-estar, de que você é bom, você merece o melhor, você tem que estar bem, você está na melhor nação do mundo. Eles chamam de American Way of Life, o estilo de vida americano. É vendido dessa forma e as pessoas compram. A gente vê isso nos filmes, né? As novelas que a gente tem, por exemplo, na Globo, se você parar um minuto para reparar na casa das pessoas, são casas gigantescas, estilo americano. Casas que as pessoas no Brasil tendem a não ter nem parecida. É, só se você for, tipo, Ike Batista na época das Vacas Gordas, porque hoje ele pode. Não, justamente. Pô, a casa do pobre da novela das oito é uma sala que deve ter uns 50 metros quadrados de sala, né? Até a favela na novela é gigante, cara. Todas as casas são grandes e isso não causa estranhamento porque nós estamos acostumados com o que os americanos venderam pra gente, em grande parte. Nessa época, então, eles começaram a incentivar o consumo para poder estimular a economia. Basicamente, é o que o Lula fez aqui em 2009. Exatamente, basicamente o que o Lula fez aqui. A diferença é que os Estados Unidos é um país inovador, e assim, inovador no sentido, eles são... Geradores de tecnologia, de indústria. Exatamente, o que o Lula fez em 2009 aqui foi diminuir o IPI e fez todo mundo comprar carro. Isso. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo, ele queria a liquidez do dinheiro público, ele queria que o dinheiro circulasse no país. Isso, aqui o Lula só fez aumentar a oferta de crédito, e aí fudeu com todo mundo. Não, e diminuiu o IPI também. Sim, né? É crédito, não deixa de ser crédito indireto. Não cria isso na década de 80, que é o estilo que é o quê? O que sustenta o mercado norte-americano não são as importações, não são as exportações, não é nem só o turismo. O que sustenta o mercado americano é justamente o consumo do próprio americano. Isso. É o consumo desenfreado americano, exatamente. E no Brasil, é o quê? Quer estimular a venda dentro do Brasil. Beleza. Mas se a Europa quiser comprar, o industrial brasileiro, ele é muito mais incentivado a vender pro europeu. Ah, sim. Não, aqui a gente só fica com lixo. E exato. Desculpa, gente, não adianta mandar e-mail pro Jurassicast me xingando, tá? Por favor, tá? Me poupa dessa merda. Me poupa desse tipo de babaquice. Mas assim, a gente aqui fica com lixo mesmo. Toda a parte de agronegócios, por exemplo, de pecuária, cara, o filé mignon vai todo pra lá. É, a gente café, fica aqui com o melhor do boi. Vai pra fora, milho, sim, algodão, tudo que é o de melhor sai. Sim, os commodities, os melhores dos commodities vão todos pra lá, pra China, pros Estados Unidos. O que ficou de segunda mão que os caras não querem comprar, tipo, o fim da feira, fica por aqui. Qual era o produto que o Brasil propagandeava pra quatro ventos que era o futuro da nação brasileira? Cana-de-açúcar, álcool. O programa do álcool brasileiro foi o programa pro álcool, né? Pro álcool, inovador, maravilhoso. Um dia a propaganda era, um dia você vai ter o carro a álcool, né? Porque o Brasil foi um dos pioneiros, realmente, na utilização do álcool como combustível, que é menos poluente, essa coisa toda. Só que, como a gente pode perceber, o álcool, a partir do momento que o Brasil, que Petrobras tem que ganhar dinheiro, o álcool é quase o mesmo preço da gasolina. Ninguém mais precisa mais abastecer com álcool porque não vale mais a pena. No Brasil, ele serviu ali na crise do petróleo, aí acabou a crise do petróleo e o álcool morreu. O álcool no Brasil, o preço dele é... Isso é uma filha da putagem desses... Do pessoal do agronegócio também, que eu vou te contar. Sabe por que você não usa hoje um álcool, um biocombustível barato no seu carro? Porque o açúcar dá mais dinheiro. Porque o açúcar dá mais dinheiro. Brunão, e aí como os Estados Unidos têm essa total diferença de construir a economia dela em cima do consumismo, o que que acontecia lá dentro? O que que acontecia, cara, era nego comprando a rodo tudo o que era porcaria de nova tecnologia, velho. Tudo que era possível. Tudo que era possível, velho. Foi nos anos 80 que veio a revolução tecnológica que chegou a gente progredir até hoje, cara. Exatamente. Foi nos anos 80 que apareceu o Walkman. Foi nos anos 80 que apareceu o videocassete, que ainda rolou uma guerra entre VHS e Betamax. Nos anos 80 apareceu CD. E o Laserdisc, ainda foi nos anos 80. Nos anos 80 apareceu TV a cabo. Passagem de aérea nos Estados Unidos começou a ser barateada por conta de uma empresa chamada Virgin Atlantic, que entrou no mercado com força total, oferecendo preço competitivo e aeromoças gostosas. Velho, olha que loucura, cara. Mas o cara era produtor musical. Ele era produtor musical da Virgin, a gravadora. Isso. Existe até hoje. Existe. E aí o cara montou uma companhia aérea porque ele tava afim. Ele fala no documentário, não, eu tava afim. E gente, sabe o que, é tão interessante dessa questão que o Brunão tá falando? É porque, assim, é o consumismo gerando a necessidade. E pra você suprir essa necessidade, você tem que construir a tecnologia. Então é uma bola de neve que se retroalimenta, que, cara, é uma coisa impressionante. Nos anos 80 era a década do exagero. Você não bastava só ter, né, Brunão? Você precisava mostrar que você tinha. Tem que ostentar. Veio ostentação. Daí. Isso. Veio daí. Isso. E aí nós tivemos aqueles sons esquisitérrimos. Qual é o nome daquela porcaria mesmo? É o boombox. Era o boombox. Cara, o boombox, gente. Pega a tua televisão LCD na tua casa. Olha pra ela. Bota no ouvido agora. Bota no ouvido. E sai era na rua. Aquilo ali, gente, era eu aquilo ali. Eu acho que ali. Ele tá mais porra condicionado. O que que acontecia? Como você precisava não só consumir, mas mostrar que você tinha, então essa tecnologia de consumo, essa coisa de ridícula que os americanos faziam, eles precisavam mostrar, as pessoas precisavam mostrar umas pras outras que elas tinham poder aquisitivo, que elas compravam, que elas eram... Assim foi construída a questão do loser nos Estados Unidos, né, Bruno? Isso. Que era aquela coisa do, cara, eu sou melhor que você, eu preciso ser melhor que você. E como é que o americano fazia isso? Através dos bens materiais, Eu tenho, você não tem. Basicamente. Isso era uma propaganda de TV, não era? Aí nós tivemos a revolução dos home system, não, né? Era dos sistemas de áudio, né, sistemas de áudio. O boombox, né? Eles criaram o boombox porque, inclusive, assim, o que é interessante dos anos 80 é que tá tudo uma coisa ligada na outra, né? Isso. Gente, tudo a culpa da Jenny Fonda, vocês vão saber, vocês vão perceber, velho. Já a gente Jenny chega nela. É tudo culpa da Jenny Fonda, impressionante. Porque, olha só, tinha toda essa questão que a gente tá falando, e aí tinha por trás disso uma série de novas culturas, subculturas aparecendo, surgindo, movimentos que culturais. Surgiam em virtude dessas tecnologias. Isso. Por exemplo, o hip hop. O hip hop, isso, ele surgiu nos Estados Unidos por conta do surgimento de uma tecnologia que era o boombox, que era o quê? O que era o boombox? Pra quem não viveu essa época, era o maior sistema de som que você pode ter desde que você consiga carregar ele na sua orelha. É, e era portátil, porque você não precisava, de ligar ele na tomada. Na fonte, né? Isso. Então, a cultura hip hop aproveitou muito do boombox, porque ela pegava aquela caixa gigante que tinha um alto-falante enorme, que tinha dois decks de fitas, produzia muito barulho, e ele podia ali alternar a gravação, ele fazia a mixagem das fitas dele, botava a fita, levava pra rua e ia fazer o que era o hip hop. O hip hop é um movimento que engloba o rap, né? Isso. É o break, o break dance e o grafite, né? Basicamente, isso. Assim, a grosso modo. Cultura de rua, cultura urbana. Isso, cultura urbana. Então, cara, o cara da periferia, pegava aquilo ali, levava lá pro meio da rua, juntava lá a galera que curtia aquele tipo de música, o rap, fazia o grafite dele, ficava dançando e tal, não sei o quê. Isso começou a gerar um monte de informação na mídia. A mídia começou a mostrar, olha só esse movimento e tal, começou a se popularizar. Só que o Yuppie, o riquinho, ele não vai pro meio da rua dançar break. E aí o que que isso fez? A tecnologia pensou nesse cara também. Peraí, o riquinho, ele não vai ficar andando com esse negócio gigante e tal, mas ele quer ouvir o hip hop dele, porque ele achou bacana. Então como é que ele vai fazer? Walkman. Aí o que que fizeram? Pegaram o tape deck e transformaram numa coisa portátil. Ah, o negócio é o portátil, é ouvir na rua? Beleza, então eu vou fazer aqui, ó, só o tape deck pra ele poder ouvir a musiquinha dele aí no meio da rua e tal. É, tinha a questão da necessidade de consumo no Japão. O japonês é tão consumista quanto o americano. Isso a gente já sabe. Isso. Tudo por causa da Segunda Guerra Mundial. Isso, exatamente. E aí o que o japonês viu? Cara, eu tenho boombox, só que eu tenho um país que é tipo o Distrito Federal em matéria de território, entendeu? Eu tenho um país que é uma ilha. Eu não tenho espaço. O maior problema no Japão é espaço. Por isso que videogames como, por exemplo, o Xbox, o 360, o Xbox One e até o próprio PlayStation, eles não foram muito bem aceitos no mercado japonês porque eles eram muito grandes. Uma das razões, claro que tem outras, né, pessoal? Várias outras. Mas uma das razões é porque eles eram de dimensões muito grandes. Então você não tem espaço no Japão pra esse tipo de coisa. Então o que o inventor do Akumei falou? Cara, eu tenho o Boombox, que é uma invenção formidável. Teve a molecada, não tinha onde cair morta, mas comprava aquele aparelho que parecia um baile funk portátil, que era isso, era o Boombox. E eu precisava reduzir aquilo pro tamanho de um deck de fita cassete. E foi exatamente o que eles fizeram. E foi assim que surgiu o Walkman. Justamente pela necessidade do japonês e do Yupi, como o Brunão falou, que o Yupi também se apoderou muito bem disso, né? Exatamente. E quem eram os Yupis, né, Brunão? Era aquela. Era tipo a elite. Como é que elite fala? Branca. Os Yellow Blocks. Eles eram os Yellow Blocks dos não, Estados cara. Unidos, né? Que bosta, cara. Falando um pouquinho mais dessa coisa do hip hop, nós tivemos uma revolução da música em virtude do boombox, né, Brunão? Exato. O que aconteceu? O hip hop cresceu pra caramba e nós tivemos o surgimento de uma banda muito famosa. Quem que foi? Run DMC. Exatamente, cara. O Run DMC eram três moleques de periferia lá, acho que é do Brooklyn, não lembro, Queens, é uma merda dessa. É a zona leste de lá. Vizinho da Melina lá nos Estados Unidos. Então eles ficavam a tarde toda mixando as fitas. Então eles pegavam James no Brown. Boombox. No boombox. Então eles pegavam o James Brown e fazia tipo uma mixagem dele falando assim, ow, I feel good, tarará. Aí repetia, ow, I feel good. Aí nisso eles iam fazendo aquelas montagens e aquilo ia ficando muito popular entre eles mesmos, tanto que existiam as fitas mix que eles distribuíam entre eles, que eles vendiam entre eles e tal, que deu problema com direito autoral. Começou mais ou menos ali, viu? Isso. Inclusive, a questão da quebra de copyright começou ali. E o Run DMC foram os moleques que, cara, eles começaram a fazer essas mixagens e eles começaram a produzir as próprias rimas. Isso, e não só isso. O que é interessante do Run DMC é que eles começaram a fazer tanto sucesso ali no gueto deles e com o uso do boombox, como era um amplificador ali tocando pra fora, um monte de gente começou a escutar e começou a curtir, que som é esse, que som é esse, e aí o que aconteceu, obviamente, isso caiu na mão de algum capitalista de gravadora. Ele isso, falou assim, isso tá fazendo sucesso. Isso tá fazendo sucesso. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho com que industrializar isso, vamos eu transformar isso num produto isso vendável. É, exatamente. E aí, o que aconteceu, cara? Só que aí a gente teve um problema que o Rafael trouxe no início do programa, que eram as segregações raciais. Nos anos 80, isso estava muito em vigor. E não adiantava. Quando eles tentavam colocar a black music, por assim dizer, que era o funk, ou que era, por exemplo, no caso, o hip hop agora, cara, as pessoas, o branco, né, o branco americano, ele simplesmente não aceitava. Cara, então você teve momentos, assim, na história dos anos 80, de praticamente, sabe aquela coisa nazista da queima de livros que teve? Acho que foi em 41, não lembro. Que teve aquela pira imensa de livros, que em Berlim os caras queimavam todos os livros e tal. O nego fez mais ou menos isso com os discos. Uma versão, queimaram os discos de hip hop, do Run DMC, de outros artistas também, negros. Exatamente. Mas olha só, os Estados Unidos, em termos de preconceitos, eles são tão diferentes do Brasil, não no fato de serem mais preconceituosos ou menos, mas pelo fato de eles serem muito abertos em relação a isso, não que isso seja uma vantagem ou uma desvantagem necessariamente, mas, por exemplo, se você reparar, os Estados Unidos, ele tem programas específicos para cada povo. Para cada Sim. povo, entre aspas, né? Programas de negros, programas para brancos, aí tem aquele programa, aquele seriado do Arnold, que era uma família branca com um rapaz com dois negros, né? Que era tentando fazer uma mescla dos dois. Nessa época, o programa de mais sucesso da TV americana foi o Bill Cosby, cara, o Cosby Show. Foi. Que é negro. Que é negro, exatamente. Só que ele vinha com uma quebra de paradigma. Isso, porque ele trazia uma família branca. Assim, as histórias que ele contavam não eram necessariamente histórias sobre segregação racial. entendeu? Foi exatamente por isso que ele fez tanto sucesso, porque as histórias que ele trazia eram histórias de uma família, como qualquer outra, como a minha, como a sua, como a do próprio Bill Cosby, entendeu? A sociedade acabava se enxergando numa família que não era da sua própria, da sua mesma etnia, né? A coisa, os shows para negros, eles eram assim, eles eram sempre estigmatizados, né, Brunão? Era sempre aquele arquétipo, né? Família do gueto, o pai aí, pai geralmente grosseirão, isso. A mãe é aquela mãe escandalosa, os filhos tudo mal educado, tudo meio favelado. Aquela coisa toda, mais ou menos assim. O The Cosby Show, ele era como? O Bill Cosby, ele era médico. Isso. Ele era um médico. A família dele era de classe média alta. Isso. Entendeu? E a mulher dele, eu acho que era empresária, eu não me lembro. Ou era médica também, eu não me lembro. Mas, cara, eles eram uma família estruturada. Os filhos não eram drogados, o pai não era ausente, não tinha filho de pai desconhecido. Era uma família, como o Brunão falou, branca. E isso começou a gerar um impacto cultural muito grande nos Estados Unidos. Porque o americano começou a perceber que, cara, mas como assim? Ser negro não é sinônimo de ser favelado? Ah, um seriado que você, que não foi citado aqui, que mostra também essa diferença dos anos 80, é o Todo Mundo Odeia o Chris. Que ele mostra, assim, as diferenças, como ele era tratado numa sociedade de brancos, as piadas que ele sofria, o bullying que ele sofria, como eram os bairros eram divididos, tinha bairro de branco, tinha bairro de negro. É que o Todo Mundo Odeia o Chris tem um detalhe diferente. É muito bom pra mostrar isso, pra, em termos de economia, em termos de bairros e tal, mas ele é um seriado que só é no passado. Ele foi gravado, acho que em 2005. Não, ele é novo, mas que retrata o passado, né? A vida. Exato. Ele, retrata a década de 80. Sim, sim. O Chris Rock, ele nasceu nos anos 80. É, ele viveu aquilo ali, né? Praticamente. Agora, a vida, cara, dele. O Todo Mundo Odeia o Chris, só pra gente encerrar essa questão, o Todo Mundo Odeia o Chris é muito bom, cara, porque tem a melhor racista de todos os tempos, velho. A professora. A professora, né? Dele. É a maior. É a mulher praticamente do Ku Klux Klan, não sabe o que é. Não, é e muito pior, engraçado. Ela adora negões. É, claro. Mas aí vem a questão que eles dão aquela cutucada, que toda madame americana, gosta, na verdade, né? Que ela quer é uma mamba, né? Eles dão aquela cutucada. Mas, cara, era muito engraçado. Tem uma cena que o Chris tá dormindo na aula. Aí ela, Chris, o que houve? Você está dormindo? Ele, professor, eu não tô muito bem. Ela, ai meu Deus, você está bêbado? Você está drogado? Mas olha só, vamos a gente encerrar essa parte da questão da segregação racial e tal, não sei o quê. Exemplificando tudo isso, né, Bruno, o que a gente disse, da questão do como isso ainda era muito forte nos anos 80, da questão brancos e negros lá nos Estados Unidos, como é que o Run-DMC tentou entrar no mercado? Pra poder vender o Run-DMC, o empresário falou, façam uma mixagem de uma música de uma banda de rock and roll aí branca. E os caras escolheram uma música do Aerosmith. Banda que, na época, tava meio sumida, tava meio, sabe... Tava acabando, né? Já. Os caras se envolveram com drogas e tal. E estavam numa rebordosa aí que enfim, ainda estavam na ativa, mas não eram mais um sucesso. E aí, cara, quando eles fizeram o riff, essa parada começou a estourar e eles chegaram pro Aerosmith e falaram, vamos gravar junto. Porque aí o Aerosmith se viu numa meio que obrigação comercial, cara. Ele falou, vamos, é o jeito da gente voltar, o hip hop tá um sucesso aí, tá na boca de todo mundo, vamos botar pra quebrar. E aí saiu uma das músicas de rock and roll, hip hop mais foda de todos os tempos, que é a versão do Walk This Way com o Run-DMC, que é maneira pra caramba, velho. Não, e o clipe é muito legal, porque no clipe eles mostram o hip-hop separado do rock com uma parede, as duas bandas tocando. Isso. E aí no final eles quebram a parede, mostrando a união entre os dois estilos, mostrando que não precisa mais queimar CD de hip-hop, CD, disco de hip-hop na rua, nem nada disso. Isso. É, e essa música você tá escutando aí agora. Walk This Way! Igualzinho. Voltando pro Brasil, quando você pensa em segregação e diferenças, vocês lembram de alguma coisa? Algum programa específico? Cara, o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não. Não, não me lembro. Que era, agora eu não que era extremamente preconceituoso com suas piadas. Mas era tudo os trapalhões. Os trapalhões, cara. Moçom. Os trapalhões mostravam o exemplo do que é a época de 80, cara. Você não tinha preconceito, não tinha esse... É, tudo foi criado a partir não, daí. Não tinha era esse tudo tato livre. Social que a gente tem que ter hoje, pô, né? Imagina, outro chamando outro de paraíba, de gay, azul. De crioulo, de todos os apelidos que a gente conhece hoje sobre negros. Eu acho que eu aprendi mais da metade com os trapalhões, cara. É uma diferença muito interessante entre os Estados Unidos e o Brasil nessa questão da década de 80, porque nos Estados Unidos nós tínhamos o consumismo, como nós estamos falando agora, e no Brasil nós tínhamos a sem-noncice. Exato. Porque, cara, era tudo sem noção. É, tipo assim, o programa infantil era com nudez. Entendeu? Os Simpsons zoam com isso, né? Gente, os trapalhões é um nordestino, um homossexual, um alcoólatra e um depravado sexual, que era o Dedé, né? Era a caricatura dos quatro. Quando eu fui gravar com o Mudo Freak sobre o caso Joelma, eu tava procurando, pesquisando sobre o caso Joelma e foi, se eu não me engano, em 70 e pouco. E a televisão naquela época, em 80, continua com isso, era tão sem noção que aparece... filmagem ao vivo das pessoas pulando do prédio e aparece as pessoas batendo no chão. O regime militar no Brasil, quando ele acaba em 85, as pessoas literalmente estão piradas. Tudo que é liberdade, tudo que é consumir, tudo que é comprar, tudo que é ter. Não, e essa coisa dessas tecnologias e essas... Todas essas coisas que a gente estava falando que aconteceu lá nos Estados Unidos estavam tendo um reflexo direto aqui do Brasil, né, Brunão? Na verdade, as coisas no Brasil sempre demoraram um pouco pra chegar, né? Mas nos anos 80 a coisa foi ligeira. Foi ligeira, exato. É, ligeira que foi o pessoal ligeira. Trazia da mala, né? Que ia comprar lá. Não importa, mas foi. Pois é. É, ligeiro, demorava uns 2 anos. Isso. É. Pra época era ligeiro, né? Exatamente. Tanto que nós tivemos o advento do Alckmin praticamente paralelamente. Isso. O Alckmin surgiu aqui no Brasil nos anos 80, junto com os Estados Unidos. Só que popularizou bem depois, porque... Quem comprava era quem era abastado, Brunão. Comprou. Mas... Não, Mel, porque eu tive um. Não, gente, mas não era uma coisa barata. Você não podia. Ah, vou ostentar. Não, mas aí nada no Brasil era barato. Nada no Brasil era barato. Sabe, não é à toa. Mas você ainda tinha, não, mas peraí. A gente tava ruim. Mas a gente ainda tinha poder aquisitivo. Mas aí que tá a diferença dos Estados Unidos pro Brasil. Por exemplo, você tava falando que os rappers, os guetos, eles podiam ter os boobox. No Brasil, o boobox não fez sucesso, porque o boobox era extremamente caro. Como uma pessoa pobre lá da Isso. cidade de Deus ia comprar um boobox? Não ia. Não podia. Quem comprava um boobox ou teria um Walkman, quem morava em regiões mais tranquilas. O boobox era som de periferia americana. Seria a favela no Brasil. Isso, por isso que no Brasil, o que rolou mais nessa época, que começou a se popularizar, principalmente na periferia, foram os bailes funks, cara. Porque não tinha boobox. Porque não tinha boobox, exatamente. Os bailes funks começaram a surgir com mais intensidade nessa época. Que a gente vê claramente naquele filme lá do Cidade de Deus. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! é uma década única. A gente vai ressaltar muito isso, porque uma coisa puxa a outra, cara. Você tem tecnologia definindo o comportamento social. Isso é muito impressionante. Que foi o caso do videocassete, né? Sim, exato. A Camila tá doida pra falar sobre isso. Vamos pegar amendoim aqui. Pra entrar no videocassete, você tem que lembrar o seguinte: a música não era mais sozinha. Os clipes estavam malucos, explodindo. Toda a banda, todo o grupo que queria lançar uma música nova, ela lançava junto com o clipe, porque o clipe era o clipe era mais importante do que a música, cara. Porra, o single, o clipe só ficou com o clipe. O clipe, ele só começou a ficar mais importante do que a música depois do Michael Jackson. Porque era só a música, o cara cantando. Vocês estão todos errados. Brunão, dê aula de história. Na verdade, o clipe começou a ficar importante com a chegada da MTV, rapaz. I want my MTV. Isso, com a campanha lá do I Want My MTV, né, que rolou lá nos Estados Unidos, que, como eu falei, chegou no Brasil só nos anos 90, né? No final dos anos 90. No meio dos anos 90. Não, no meio dos anos 90, com a Astrid apresentando. Isso. Putz. Deus me livre. Mas, enfim... Bateram na madeira aí. Fui eu. O que surgiu a MTV... É, como uma proposta de quê? De ser um canal que tocasse apenas música. Música 24 horas por dia. 24 horas por dia. Só que tinha, tipo, 20 clipes. Aí a maioria era sem graça, né? Eu era o artista cantando. Isso. Só que aí a indústria musical viu aquela ferramenta na mão e falou, gente, olha isso, cara, a gente tem um canal que passa só música. Vamos. Não, mas não só a indústria musical. O canal foi um sucesso instantâneo. Foi, claro. Porque as pessoas deixavam passando e era maneiro, cara. É, você ficava lá a música tocando lá na televisão. Isso. E tal. E se tivesse um pequeno filme, era melhor ainda. Isso. É que era uma coisa diferente do que tinha. Tudo era novidade ali. Você fazer um canal só exatamente. De música. Porra, que legal, que é isso? E pegou muitos jovens, pegou as músicas que estavam tocando. Pô, como eu tô escutando esse cara, mas como que ele é? Ah, vamos ver na MTV a cara dessa pessoa. Negro. Ah, aí... Não é. Aí é que tá. Você tá martelando nessa tecla, Rafael. Só que é o seguinte, a MTV também sofreu muito com a segregação racial americana. Não, tô falando do Michael Jackson. Ele era negro mas ainda. Aí é que tá, cara. Nem o Michael Jackson tocava na MTV. Foi exatamente isso. Existe a segregação racial e isso se estendeu pra MTV. Então não passava artistas negros. E isso começou a incomodar pra caramba, porque a comunidade negra queria consumir aquele produto também. E aí, com muito custo, eles conseguiram colocar o Michael Jackson. Que aí, como você disse... Nesse caso, aí sim, ele começou a revolucionar a produção de videoclipes. E um dos grandes videoclipes dos anos 80 é, sem dúvida alguma, fora de questão, assim, é impossível você lembrar de videoclipe e não lembrar do clipe do Thriller, né, cara? Mas até hoje é tido como referência. E esse foi o primeiro videoclipe que você contou uma historinha, que você teve uma produção. E que, cara, tinha a versão original tem 8 minutos o clipe. Não, ele conta uma história e tem a direção, assim, tem efeitos especiais. Maquiagem lá do Jim Henson, não sei o quê. E outra, o diretor desse filme é o diretor do cast do Lobisomem Americano em Londres, velho. Caraca, por isso que me dá tanto medo desse clipe. Ele é o diretor dos Irmãos Cara de Pau, cara. O John Landis, velho. O clipe, o Thriller, ele é tido como um curta-metragem. Isso, exatamente. Ele é categorizado como... Ele ganhou prêmios de curta-metragem. Ganhou, mas é porque o clipe é sensacional, cara. MTV trouxe toda essa questão do apelo visual e teve um aparelhinho que tava sendo construído, mas tinha muito pouca aceitação, porque as pessoas não sabiam muito bem o que fazer com aquilo. Na verdade, tinha uma galera que sabia muito bem o que fazer com ele. Que isso, gente? A porra, não. O grande público do videocassete era pra consumir pornô. Isso. Na toa que era, o VHS, ele ganhou do Betamax nesse quesito, porque nessa VHS brincadeira. Tinha, onde tem mais putaria no formato VHS, então eu vou comprar o videocassete VHS. É igual a história do Blu-ray e do HDTV, né? Qual foi que a indústria pornô adotou? Não, é isso que a gente vai usar. Não, porra. Caralho, olha o cara. Não, não. O que acontecia era que o Betamax, ele era melhor que o VHS, só que ele era uma tecnologia muito cara. Mais cara. Muito mais cara. É. E o VHS, ele era mais popular, mais fácil de mexer. Mais barato, a menor. Pessoa fazia putaria nele mesmo, que é mais barato ali, caseiro. Você fazia, gravava, passava pro seu amigo mas assistia. Não foi a putaria que popularizou o videocassete no mundo. Não foi. Não só. Cara, esse pra mim é um dos casos mais escabrosos de fenômeno social, por assim dizer, cara. Porque eu acho essa história fantástica. Manda bala, Mel. Porque não foi só a putaria que movimentou o mercado do VHS. E se a nossa querida Jane Fonda, que a gente tava falando desde o começo do programa? Exatamente. Aí que começa os problemas. Calma aí, Jane Fonda é aquela mulher que fazia vídeos de ginástica? Exatamente. Caraca, rapaz. Agora eu entendi. Física. Não, essa aí é a outra. Essa aí é a Olivia Newton-John. Essa é a Olivia Newton-John, mas eu aposto que a Jane Fonda usou essa música pra fazer ginástica. Era o culto ao corpo. Vamos lá, Bruno, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que a Jane Fonda tava meio sumida nessa época, né? Já era uma atriz consagrada e tal, já tinha feito um monte de papel, exatamente, Barbarella. Mas enfim, nossa. Um dia a gente fala de Barbarella. Barbarella, saudade. Saudade da Barbarella. Mas enfim, a Jane Fonda sempre foi uma mulher muito bonita, um símbolo sexual muito forte. E nessa época ela tava ali, naquele negócio, não sabia se fazia novela, se fazia cinema. Naquela época os Estados Unidos não tinha muita série de televisão que valia a pena como hoje, né? As séries de TV eram mais, muito novelinha, mal escrita e mal interpretada, né? Tipo Days of Our Lives, essas porra, né? E aí ela tava meio sem saber o que fazer. E aí surgiu a proposta dela filmar ela mesma fazendo ginástica. Só que por que que ela resolveu ter essa ideia? Por que que foram procurar ela pra isso? Porque ela sempre foi... teve esse culto ao corpo, ela sempre se cuidou muito. E assim, a academia naquela época era difícil, não é que nem hoje que você tem uma Smart Fit em cada esquina. Pra você se exercitar, e até era visto como uma questão superficial, é estética. Pra que malhar? Pra que se exercitar? Não era a cultura de não só de corpo, mas de saúde que a gente tem hoje. Que a academia lá era superficial, não era uma coisa que era levada como saúde, como saudável pra sua vida. E ela, por ter esse apelo visual e por ser uma atriz famosa, o que que resolveram fazer? Ah, Jane, grava assim a sua ginástica, a sua série, a gente vende isso no VHS como sendo a fórmula do seu corpo perfeito para as mulheres que estão em casa, as donas de casa, ou a mulher que está trabalhando, que não tem tempo, ou que nem sabe como ficar bonito, como ficar saudável, ter acesso e conseguir ter isso dentro de casa. E aí até ela, a Jane Fonda, não queria fazer, porque VHS era visto como só putaria. Fonte do pornô, exatamente. Ah, quem é que vai comprar isso? É punheteiro. Não quero meu nome envolvido nisso. É isso mesmo. Ficar aquele cara lá. Eu não quero isso pra mim. Pinando pipa. Vem aqui a ginástica. Isso. Me vendo de colar. Que isso, pensei que tu ia falar outra coisa. Vendo minha giripoca. Giripoca. Ela quebrou o pé também, né? Ela quebrou o pé também, né, Bruno? Quebrou o pé? Não me lembro. É, a Jane Fonda quebrou o pé. Foi por isso que ela parou, ela deu um tempo, ela precisava criar a série de exercícios que ela trabalhasse em casa. Sim, exatamente, é verdade. Tem razão. Ela precisou começar a fazer essas séries, esses exercícios em casa. E aí, nego, pô, por que você não filma essa porra? Eu vendo aqui no VHS. Aí teve um produtor que ficou um porrilhão de tempo enchendo do pé dela. Ela falou, cara, tá, eu faço esse negócio. Só que ela fez meio que por fazer. Ela falou assim, ninguém vai ver isso mesmo. Depois eu queimo essa fita, eu ganho meu dinheirinho e acabou, né? Isso. Ninguém isso, apresenta mais o programa, vai ver isso na minha vida. Apresenta o programa infantil, namora o jogador tipo futebol e finge que aquele filme não aconteceu. Eu acho que você confundiu as atrizes aí, né? Não, é a Jane Fonda, vai por mim. E aí, o que que aconteceu? Ela vendeu a fita dela, que era as fitas de ginástica da Jane Fonda. E, gente, aquilo mudou o rumo do mundo. O VHS, do nada, tipo, de um ano pro outro... Explodiu de venda, cara. Não tinha produção pra dar conta da demanda. Porque todas as mulheres da América adotaram aquele conceito do Way of Life que a gente tava... Isso tudo no início dos anos 80. Adotaram aquela questão do Way of Life, do bem-estar e do corpo físico, mental, né? Aquela coisa é, da toda saúde, não só de estética, mas da saúde. Sim, você da se saúde. Bem-estar físico e mental, né? É. Adotaram isso como uma máxima de vida e, como cara, uma elas religião, viram. Quase, né? Sim, e elas viram a oportunidade de fazer isso dentro de casa. E com a Jane Fonda, cara, que era uma estrela de cinema. Cara, é tipo Gandalf tentando ensinar pra gente, fazendo um VHS, ensinando a gente como castar magia. Sabe como se ia ser foda? Mais ou menos isso que aconteceu. Então, cara, todas as mulheres da América, praticamente não todas as mulheres da América adotaram esse conceito de bem-estar e tal, e resolveram fazer a política da boa forma. A fita foi um sucesso estrondoso. A Jane Fonda ganhou dinheiro, tanto dinheiro que ela, acho que ela nunca mais trabalhou. Fez várias fitas, cara. Cara, ela fez várias fitas. E a tecnologia do VHS explodiu. Porque aí mudou aquela ideia, aquele conceito de, é uma coisa destinada à pornografia, para uma coisa destinada à saúde. As mulheres estão adotando isso. Então por que você não iria comprar? Porque o videocassete tinha uma porrada de cabeça. Cara, aquilo lá são os cabeçotes. Depois, eu não sei explicar, velho. É o mesmo princípio dos 128 bits do Jaguar da Atari. Ninguém sabe explicar aquela merda. É uma matemática confusa do caralho. São os cabeçotes que fazem a fita rodar. Só isso que eu sei. Eu sei que o videocassete era anunciado assim. Quanto mais cabeças, assim, era mais caro e melhor. É isso. Exatamente. Eu nunca soube qual era a função dessas cabeças. Tinha propaganda na televisão que mostrava lá que era uma... Acho que era da Mitsubishi, que é tipo uma hidra cheia de cabeça. Sete cabeças é melhor do que seis, não sei o que. Cara, você falou maneiro. Esse negócio, eu me lembro até hoje. Cara, que merda, né, velho? Eu me lembro até hoje, o dia que meu pai chegou em casa com um videocassete quatro cabeças. Caraca, era sempre Toshiba? Panasonic. Eu lembro do meu primeiro videocassete, do primeiro filme que assisti no videocassete, cara. Era um, acho que era da JVC, não lembro se era... Não, JVC é a produtora da fita. Era, eu não sei se era a Sony agora, eu só lembro do primeiro filme que eu assisti, que foi o A Fortaleza. Mentira, foi o Dupla Penetração com Jane Zex. Foi a fita do Hulk. Interneticos, vocês que estão ouvindo aí este programa especial do Elo Perdido sobre os anos 80, óbvio que não dá pra gente falar sobre uma década inteira apenas num programa do Jurassicast, não é? Então, vocês acabaram de ouvir a primeira parte e daqui a duas semanas nós voltamos com a segunda parte do especial Anos 80 no Elo Perdido. Música.